te amo. Da música popular brasileira, com José Getúlio. Iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia um nome para apagou. Palavras levam o mar. Teu coração, praia distante em meu perdido olhar. Teu coração, mais inconstante que a incerteza do mar. Eu

estão no corpo teu. Tanto tempo faz, tens um outro amor, eu sei, mas nunca terás a dor a mais como eu te dei, porque a dor a mais só na paixão com que eu te amei. O seu medo bem devagar, chega.

eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície e alma, deixa eu ver, deixa eu tocar. As estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos, como um deus, e amanheço mortal. E assim, repetindo os mesmos erros, essa procura não tem fim.